Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar lá num bar, afogar a mágoa e depois se embriagar.